DJ Jonathan. Agora, aqui, pra você. Levou você pra longe. Onde você está?

Jonathan, tocando as marcantes no 14 DJ. Detonando na batida das marcantes. DJ. Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Oh yeah, você é cima. DJ Jonathan. Com ele você dança. Não adianta tentar resistir.

você tem o talento e a competência. DJ Jonathan, fazendo a sua festa. Com ele, ninguém fica parado. Humildade e simplicidade em um só lugar. Sabe? beijinho que deixa louco. Na hora de fazer amor, eu fico doido. Tocando o que a galera gosta de dançar. A maior sequência de sucessos. Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez. E não teve dó. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Oh, com super pop te amar. Ao som me declarar com DJs, LX e Juninho. No super pop vou. É o águia de fogo, amor. Esta é mais uma marca. Banda, banda, banda. Os Brothers, a maior referência em melody. DJ Jonathan. O DJ que balança a galera. DJ Jonathan. Daí tarde, eu começo a pensar em nosso amor. Um vento forte bate meu corpo e eu me lembro desse amor. Só quero uma chance pra gente ter aquele lance de novo. Vem para os meus braços, que eu preciso do teu amor. Baby, baby, a gente se amou, se conheceu. Um lindo lance rolou e o amor chegou. Com os fura-olhos da pedreira, a gente vai se amar. Com os fura-olhos, eu sei quem pediu. Estilos, a marca do sucesso. Dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Eu vou te amar. desvendar os teus mistérios e sonhar no mega preferido, porque te amo tanto assim. No super dinâmico vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Samia e Banda Mega Estilos, a marca do sucesso. DJ Jonathan, o DJ que é pressão. Faça você lembrar de mim. Oh, oh, yeah, yeah. Banda Ouça Animais, a marca do belo de no Brasil. Sucesso, sucesso. Aí, DJ Jonathan! Agora, DJ Jonathan vai pra cima da galera! Parece que você saiu de um sonho. Meu herói,

Produções e mixagens DJ Jonathan.